que Tom Atom, Tom, Tom, Tom, Tom, Tom, que Tom Atom, Tom, Tom, Tom. Ô cria, ô menacá, onde é que vocês estão? Tô fazendo isso aqui com você da África, bebê. No Instagram ela é safadinha, no Twitter é mais ainda. Passa vídeo rebolando, de calcinha com as amigas. Mas se fazer de louca, o cria vai dar-lhe o pau. Mas se fazer de louca, o menoca vai dar-lhe o pau. E uma cavala mesmo, Matheus Silva que falou. Olha, cê tá farrando em mim o tamanho desse corpo. Eu vou gostar mesmo, Matheus Silva que falou. Cê tá farrando em mim o tamanho desse corpo. Se quer sentar, fica à vontade. Se não quer, não ocupa espaço. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Se quer sentar, fica à vontade. Se não quer, não ocupa espaço. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. DJ Matheus Silva, só tá mandelão. Toma que toma que toma, toma. Ela é safadinha, no Twitter é mais ainda. Posta vídeo rebolando, de calcinha com as amigas. Mas se fazer de louca, o cria vai dar-lhe o pau. Mas se fazer de louca, o menoca vai dar-lhe o pau. E uma cavala mesmo, Matheus Silva que falou. Olha, cê tá farrando em mim o tamanho desse corpo. Eu vou gostar mesmo, Matheus Silva que falou. Cê tá farrando em mim o tamanho desse corpo. Se tu quer sentar, fica à vontade. Se não quer, não ocupa espaço. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. Se tu quer sentar, fica à vontade. Se não quer, não ocupa espaço. Tchau, obrigado. Tchau, obrigado. DJ Matheus Silva, só tá mandelão. Toma que toma, toma, toma, toma, toma.